a praia do olho d'água, Calhau e Araçagi. Praias bonitas assim, eu juro que nunca vi. Acho bonito até o jornaleiro a gritar, imparcial diário, olho o Jornal do Povo descobriu mais um gol. E os meninos que vendem ter sol a cantar, ter sol, ter sol. Desfruta lá, beijo, sara, abricó e curiti. Tem tanja, mangabe, manga e a gostosa sapoti. E o caboclo da maioba vendendo bacuri. E o caboclo da maioba vendendo bacuri. Minha terra tem beleza, inverso não sei dizer, mesmo porque não tem graça, só se vendo pode crer. E eu tinha tanta coisa pra contar, quando eu tava fazendo esse baião, que quase me esqueço de dizer, que essa terra tão linda é o Maranhão. E eu tinha tanta coisa pra contar, quando eu tava fazendo esse baião, que quase me esqueço de dizer, que essa terra tão linda é o Maranhão. Acho bonito até o jornaleiro a gritar, imparcial diário, olho o Jornal do Povo descobriu mais um gol. E os meninos que vendem ter sol a cantar, ter tem jussara, abricó e buriti. Tem tanja, mangabe, manga e a gostosa sapoti. E o caboclo da maioba vendendo bacuri. E o caboclo da maioba vendendo bacuri. Minha terra tem beleza, que em versos não sei dizer, mesmo porque não tem graça, só se vendo pode ver. Eu tinha tanta coisa pra contar, quando eu tava fazendo esse baião, que quase me esqueço de dizer, que essa terra tão linda é o Maranhão. Eu tinha tanta coisa pra contar, quando eu tava fazendo esse baião, que quase me esqueço de dizer, que essa terra tão linda é o Maranhão. Maranhão, precisa ir pro norte, vê Pumba, meu boi Pumba. Tu precisa ir pro norte, vê Pumba, meu boi Pumba. E bum, bum, Pumba, meu boi, e Pumba, meu boi Pumba. E bum, bum, bum, Pumba, meu boi, e Pumba, meu boi Pumba. Tu precisa ver a dança do rei Zadiveria. E bum, bum, Pumba, meu boi, e Pumba, meu boi Pumba. E bum, bum, bum, Pumba, meu boi, e Pumba, meu boi Pumba. No dia desse festejo, vai toda a gente pra rua. E bum, bum, bumba, meu boi, e bumba, meu boi, bumba. E bum, bum, bum, bumba, minha boi, e bumba, meu boi, bumba. Todo mundo quer espiar a dança do boi, bumba. E bum, bum, bumba, meu boi, e bumba, meu boi, bumba. E bum, bum, bum, bumba, minha boi, e bumba, meu boi, bumba. Tu precisa ir pro norte, vê Pumba, meu boi Pumba. Tu precisa ir pro norte, vê Pumba, meu boi Pumba. Vê Pumba, meu boi, vê Pumba, meu boi Pumba. Vê Pumba, bumbumba, meu boi lê, bumba, meu boi bumba. Tu precisa ver a dança do rei Zadibéria. Lê, bumbumba, meu boi lê, bumba, meu boi bumba. Lê, bumbumba, meu boi lê, bumba, meu boi bumba. No dia desse festejo, vai toda a gente pra rua. É bum bum bum bum, vai meu boi, é bum bum bum bum bum. É bum bum bum bum, vai meu boi, é bum bum bum bum bum. Todo mundo quer espiar a dança do boi bumbá. É bum bum bum bum, vai meu boi, é bum bum bum bum bum. É bum bum bum bum, vai meu boi, é bum bum bum bum bum. Bumba meu boi bumbá, bumba meu boi bumbá. E na abertura do programa Cenário Nordestino, pela Rádio Cultura Brasil, nós ouvimos Jackson do Pandeiro, dele e Nivaldo Lima, Bumba Meu Boi. Tião Carvalho, de João do Vale, e Julinho, do Acordeão, todos cantam Sua Terra. Miltinho Edberto, de Jackson do Pandeiro, e Delmiro Ramos, Sina de Cigarra. Estamos apresentando Cenário Nordestino. E agora, dando sequência ao programa Cenário Nordestino, nós vamos ouvir Alceu Valença, Turíbio Santos e depois Gilberto Gil. Bloco das flores, andaluzas, cartomantes, camponeses, após fim, e o bloco um dia só. Os corações futuristas, bobos em folia, pirilampos de treje pior, a flor da magnólia, lira do charmion sem rival, jacarandá, a madeira da fé, crisantemo, e se tem bote um dia de carnaval. Pavão dourado, cabelos de ouro e bebê, os queridos batutas da Boa Vista e os turunas de São José. Príncipe dos príncipes brilhou, lira da noite também vibrou, e o bloco da saudade assim recorda tudo que passou. Bloco das flores, andaluzas, cartomantes, camponeses, após fim, e o bloco um dia só. Os corações futuristas, bobos em folia, pirilambos de teje pior, a flor da magnólia, lira do charmion sem rival, jacarandá, a madeira da fé, crisantemo, e se tem bote um dia de carnaval. Pavão dourado, cabelos de ouro e bebê, os queridos batutas da Boa Vista, os turunas de São José. Príncipe dos príncipes brilhou, lira da noite também vibrou, e o bloco da saudade assim recorda tudo que passou.

E nós ouvimos Naná Vasconcelos e grupo, composição dele, Forró do Antero. Geraldo Azevedo, dele e Geraldo Amaral, Tempero do Forró. Alceu Valença, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, Respeita Januário. Cenário nordestino. E agora nós vamos ouvir Zé Ramalho. Águas da maré do abandono. Eu vi uma maravilha, vi o rosto de uma ilha numa noite de luar. Lumiou o meu navio. Quem vai lá no mar bravio não sabe o que vai achar. E sou a ilha deserta, onde ninguém quer chegar, lendo a rota das estrelas na imensidão do mar, chorando por um navio, ai, ai, ui, que passou sem me avistar. Eu vi uma maravilha, vi o rosto de uma ilha numa noite de luar. O meu navio, quem vai lá no mar bravio não sabe o que vai achar. Noite de luar. Eita, luar. Lumiou o meu navio. Quem vai lá no mar bravio não sabe o que vai achar. Eita, eu vi uma maravilha. Vi o rosto de uma ilha numa noite de luar. Eita, luar. Lumiou o meu navio. Quem vai lá no mar bravio não sabe. sabe o que vai achar. Eu vi uma maravilha, vi o rosto de uma ilha numa noite de luar. Eita, luar. Lumiou o meu navio, quem vai lá no mar bravio não sabe o que vai achar. Lá no mar, lá no mar, lá no mar, lá no mar. Ouvimos Hermeto Pascoal, dele Eita Mundo Bom, Quinteto Violado, de Lenine, e Brólio Tavares, Miragem do Porto. Zé Ramalho, dele Bicho de Sete Cabeças. Estamos apresentando Cenário Nordestino. Agora nós vamos ouvir, dando sequência ao programa, Dominguinhos e Gilberto Gil juntos. Vai dar pra lá do céu azul, onde eu não sei, lá onde a lei seja o amor. E usufruir do bom, do mel e do melhor, seja comum pra qualquer um, seja quem for. Abrir a porta, isso é a vida, é a vida. a porta. Apareci. A mais bonita. Sorriu pra mim. Naquele instante. Que o bom da vida vai prosseguir, vai dar pra lá no céu azul, onde eu não sei, lá onde a lei seja o amor. Usufruir do bom, do mel e do melhor seja comum pra qualquer um, seja quem for. Abri a porta, apareci. Isso é a vida. Thank you.

Cuni, outro Pinambá. Sou Pataxó, sou Xabanque, Cariri, Anomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinajé, sou Piguaçu, Carajá. Nós ouvimos Heraldo do Monte dele, Caboclo Elétrico, Antônio Nóbrega dele e Wilson Freire, Chegança, Banda de Pífanos de Caruaru, de Sebastião Biano, Balão Azul. Cenário Nordestino. E vamos encerrando a mais esta edição do Cenário Nordestino, aqui pela Rádio Cultura Brasil. O apoio de produção foi de Mariana Benetti. Gravações, Afrânio Vanderlei. Montagens, Isaac França. Apresentação, Celso Brambila. Texto, seleção musical e direção, Márcio Barker. Apresentamos, pela Rádio Cultura Brasil, Cenário Nordestino. Realização, Fundação Padre Anchieta. Samba, Choro e Companhia. Duas horas com o melhor dos primeiros gêneros musicais do Brasil. Todos os dias, às 8 da noite. Samba, Choro e Companhia. Aqui na Rádio Cultura Brasil. A moderna poesia brasileira na Rádio Cultura Brasil. Ondas Literárias, série especial focalizando os poetas da nova geração. Sábado, às 10:30 da manhã, na Rádio Cultura Brasil.